Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos nesta tarde trazer algumas reflexões sobre o tema do Natal. Nós estamos há 2 semanas dessa data que o mundo ocidental convencionou de comemorar o nascimento de Jesus. O dia exato ninguém sabe, a época do ano ninguém sabe, porque há estimativas que ele poderia ter nascido até mesmo no mês de março, devido a umas questões lá relacionadas ao clima na época. Ninguém sabe exatamente se Jesus nasceu em Belém ou em Nazaré. Convencionou-se dizer que ele nasceu em Belém para poder fazer cumprir uma das antigas profecias que falava da vinda do Messias do povo judeu. Mas quando nós começamos a estudar e aprofundar e comparar, o Messias que os judeus esperavam não era exatamente aquela pessoa que Jesus se mostrou. Por isso que não vamos encontrar correspondência com frequência naquelas narrativas que falavam da vida do Messias. Para nós, no mundo ocidental, essa data ela ficou convencionada por uma razão, para competir com uma festividade que era muito comum no Império Romano, nessa época do ano, e que as pessoas que estavam tentando se tornar cristãs, começavam a se aproximar da ideia do cristianismo, elas ainda pendiam um pouco para essas festividades relacionadas a uma divindade, que, segundo as tradições daquela época, tinha nascido também no mês de dezembro. Então, os líderes religiosos cristãos daquela época, os primeiros bispos, começaram a dizer que o nascimento de Jesus tinha sido em 25 de dezembro, para competir com essa divindade, o Deus Sol, que também teria nascido nessa época. E de lá para cá, veio toda essa tradição que nós fomos assimilando culturalmente, fomos absorvendo, e muitos até hoje comemoram o nascimento de Jesus como sendo dia 25 de dezembro. O ideal seria que nós pensássemos e refletíssemos na vinda desse ser à Terra todas as épocas do ano, durante todas as semanas do ano, não apenas uma época específica. Há pessoas que procuram dar um outro significado hoje ao Natal, como sendo um momento de confraternização, uma época em que as famílias se reúnem para supostamente se confraternizar. Mas o que nós observamos muitas vezes é que esses encontros muitas vezes acabam se tornando o quê? Motivos de desentendimentos. As pessoas encontram outras razões para entrar em desacordo, sendo que na verdade a época seria de confraternização realmente. Mas para nós, espíritas, nós sabemos que não existem festividades, não existem datas comemorativas. Por tradição, nós podemos assimilar o que nós quisermos. Se nós quisermos confraternizarmos com os nossos irmãos de outras religiões e participar das festividades deles, também não há nenhum problema. Porque tudo o que importa para nós é o sentimento, a intenção, como que nós nos portamos nesses momentos, que tipo de sentimento desperta em nós. Por isso que não há problema para nós também mantermos essas tradições, desde que sejamos conscientes de tudo que está envolvido nessas questões que envolvem o Natal. É uma época de muito consumismo, é uma época em que as pessoas estão muito cansadas, estressadas, porque culmina com o final do ano e há uma série de obrigações e deveres, de fechamentos nas empresas, em encerramento de períodos letivos nas escolas e faculdades, e está todo mundo saturado e muitas vezes fazendo e se comportando nessa época de uma forma automática, comprando porque tem que comprar, fazendo tal coisa porque tem que fazer, falando tais coisas porque tem que fazer, e muitas vezes perdemos o sentido mais profundo do porquê damos um presente. Por que cumprimentamos alguém desejando um Feliz Natal? Por que fazemos tudo isso? É a falta, muitas vezes, nos nossos dias, de uma reflexão mais profunda no sentido, no significado da própria vida. E nós também precisamos lembrar que a vida de Jesus tem um significado todo especial para nós. Muito mais importante do que qualquer festividade, a nossa conduta, o nosso ajustamento aos ensinamentos de Jesus é que serão realmente as grandes possibilidades que nós teremos de viver um mundo melhor, de viver uma vida melhor, de experimentar uma existência aqui na Terra mais plena, mais satisfatória. Daí, nesta manhã, nesta tarde, vamos trazer à reflexão esse tema, o Natal simbólico, baseando-se numa mensagem do Espírito Irmão X, que é o pseudônimo de um escritor brasileiro, Humberto de Campos, que psicografou através das mãos de Chico Xavier essa belíssima mensagem intitulada Natal Simbólico. Nós vamos trazer alguns fragmentos dela para esta tarde para refletirmos, para pensarmos sobre o Natal, todo esse simbolismo que essa história do nascimento de Jesus traz. Por que dizemos simbolismo? Porque há vários momentos, vários acontecimentos que envolvem o nascimento de Jesus que não podemos dizer certamente isto aconteceu assim. Os reis magos, que talvez nem eram reis, eram apenas magos, ou seja, homens sábios, não sabemos se eles existiram. A estrela de Belém, algumas boas teorias explicando o que poderia ser essa luz incomum que naquela época teria guiado os pastores até chegarem ali naquele local do nascimento de Jesus. O fato é que hoje não se discute mais historicamente o nascimento de Jesus. Os outros episódios, todos eles há um debate ainda muito grande se eles seriam verdadeiros ou não. O recenseamento, depois a fuga para o Egito, tudo isso são questões ainda controversas. Mas nós temos, nessa figura toda que envolve o Natal, muitos elementos interessantes para a reflexão. Daí Humberto de Campos ter colocado o título dessa análise que ele faz do nascimento de Jesus, de Natal simbólico. Porque cada uma dessas situações que nós normalmente associamos ao nascimento de Jesus, elas podem nos trazer algumas reflexões. Só que antes nos cabe pensar um pouco sobre o resultado desse trabalho de Jesus durante esses 2000 anos em que passamos do seu nascimento. A sua mensagem, qual foi o impacto que ela trouxe realmente ao mundo? Que transformações essa mensagem produziu na humanidade? Se nós formos analisar friamente as condições hoje de vários países do mundo, várias sociedades, e até aquelas que aparentemente demonstram estar com alguma situação favorável, ali ainda há grande sofrimento para muitas pessoas. E aí, passados esses 2000 anos, qual foi o resultado dessa missão que Jesus desempenhou naquele tempo, naquela terra tão distante no tempo e geograficamente de nós, tão seca, tão desprovida de recursos materiais, e hoje ainda um palco de tantos conflitos, tantas lutas, tanta dor e tanto sofrimento? Qual é o resultado de tudo isso? Se nós formos analisar apenas de forma materialista essa questão, nós vamos dizer que Jesus não criou nenhum impacto no mundo. O que da semeadura do Mestre nesses 2000 anos na humanidade, de que os seus ensinamentos vêm sendo passados de geração para geração, o que isso trouxe para a humanidade? De modo geral, nós podemos dizer que a humanidade ela evoluiu muito, sim, nesses 2000 anos. Do nascimento de Jesus até hoje, muitas coisas mudaram. Mas o fato é porque o mundo ele não se transformou como poderia ter sido, porque houve uma falha das próprias pessoas que receberam os ensinamentos de Jesus. Todos nós cristãos, e falamos isso, embora hoje nós não façamos parte das grandes religiões cristãs, estamos numa minoria, que é o Espiritismo, que nem é reconhecido pelos demais como cristão, mas fizemos parte de todo esse processo em muitas vidas passadas. Em muitas outras existências, estivemos em meio a toda essa movimentação de povos ditos cristãos. O fato é que o mundo não aproveitou verdadeiramente a mensagem de Jesus, por quê? Porque até hoje, jamais nós vimos povos realmente cristãos. Por quê? Porque muitos que se acercaram do cristianismo não se transformaram verdadeiramente diante desses ensinamentos. Não fizeram aquilo que Jesus realmente disse que era necessário fazer. Despojar-se de todos os interesses mais mesquinhos, mais egoísticos e realmente viver os ensinamentos dele, realmente seguir. Então nós nunca veremos povos verdadeiramente cristãos na Terra enquanto os indivíduos que se encantam com a mensagem de Jesus realmente não se edificarem com esses ensinamentos. Para nós espíritas, isso é um alerta importantíssimo também. Nós que queremos tanto que o nosso mundo passe logo por essa fase de transição, pedimos tanto para que haja paz, para que haja transformações no mundo, nós necessitamos urgente começar a implantar a paz no nosso mundo íntimo, para que ela se irradie onde estamos e, somando a outras pessoas, ela possa realmente se transformar na paz de todos. Então não teremos povos realmente cristãos no mundo enquanto nós não vermos a edificação da alma cristã, usando essa expressão de Humberto de Campos. Não estaremos realmente diferentes, não seremos uma humanidade diferente enquanto o indivíduo não tomar como responsabilidade para si essas transformações. Felizmente, uma ideia muito nociva se implantou no cristianismo de modo geral. A ideia de que nós somos muito pecadores, somos muito comprometidos com o mal e o erro, e nós erramos mesmo. Há uma aceitação, muitas vezes, dessa ideia que leva o indivíduo a ficar na acomodação. E nós, muitas vezes, no discurso dentro da casa espírita, às vezes nós reproduzimos com outras palavras essa situação, em que dizemos: eu sou espírito endividado, alma milenária de muitas encarnações, errei muito, vou precisar de muitas vidas para me modificar. É novamente um mecanismo de acomodação. Porque se hoje nós fomos chamados a essa doutrina que nos fala de princípios superiores, é porque nós somos capazes de assimilar algo disso. Isso é muito importante, essa é uma ideia que nós precisamos acreditar e persegui-la todos os dias. Nós não fomos convidados a esse conhecimento superior sendo que somos incapazes de produzir ou incapazes de produzir qualquer mudança na vida. Se fomos chamados, nós podemos sim fazer algo de melhor por nós e pelo nosso semelhante. Podemos. Temos que acreditar nisso, porque todas as mudanças só ocorrem quando nós acreditamos nas ideias. Quando nós caímos na acomodação de pensar: eu sou muito imperfeito, vai levar muito tempo para eu melhorar, eu entro numa acomodação. Eu não preciso me esforçar todos os dias, eu não preciso me vigiar, eu preciso me cobrar. E aí eu espero um futuro que sempre será adiado, porque sempre estarei colocando no futuro essa realização. Nós já podemos ser melhores hoje. Vamos ser perfeitos, elevados, espíritos puros? Não. Mas nós já podemos ser bons dentro daquilo que nos compete na vida, desde já. E quem sabe nós já somos? Quem sabe nós já somos capazes de atos de generosidade, de bondade, de amor, de perdão, de renúncia? Cada um aqui sabe a sua vida, a sua história pessoal. Sabe o quanto teve, muitas vezes, que abrir mão de interesses pessoais, de vaidade, para poder ver o bem de outros. E nós fazemos isso comumente na família, não é assim? Nos sacrificamos pelas pessoas que mais amamos. Isso é algo positivo. E precisamos perceber que se somos capazes de fazer isso pela nossa família consanguínea, nós também podemos nos sacrificar, também podemos nos doar um pouco mais pela nossa família universal, nos doando um pouco mais a essa sociedade que fazemos parte, contribuindo um pouco mais com ela, através de nossa participação mais ativa em tudo que puder trazer progresso e benefício para a humanidade. Então nós já trazemos esse potencial de sermos melhores, de contribuirmos um pouco além do que nós temos feito. O que precisamos muitas vezes é sair da acomodação, da nossa rotina, do nosso bem-estar, daquelas coisas que nós fazemos e que nos dão segurança. As mudanças são desafiadoras, elas impõem muitas vezes medo, receio, mas é necessário que a gente saia dessa zona de conforto e a gente abrace um pouco mais o mundo e faça um pouco mais por ele. E nós somos convidados todos os dias pela vida a dar um pouco mais de nós. Se nós fizermos isso, nós estaremos contribuindo para que essas ideias que nós acreditamos tão importantes, tão significativas para nós, possam se propagar, possam se estender às outras pessoas, porque elas passarão a perceber que a nossa ação tem por trás ideias de natureza diferentes do que são comuns no mundo, e elas podem passar a entender que essas ideias são inovadoras, são transformadoras. Nós somos grandes responsáveis pela implantação do mundo de todo o bem que nós esperamos ver, de toda a honestidade que nós esperamos ver em todas as relações, de toda a caridade que nós esperamos ver cuidando das pessoas que estão necessitadas, de toda a ordem que nós esperamos ver regulando todas as relações entre as pessoas. Nós que desejamos isso, devemos ser os grandes semeadores, assim como Jesus. O trabalho dele não parou desde a sua partida do mundo material. Continuou através da inspiração que ele determinou em inúmeras mentes que vieram viver os ideais que ele ensinou, que vieram viver aquela grande mensagem que ele ensinou. E ele fez mais. Ele mandou para os seus discípulos, em diferentes épocas, aqueles que viriam dar grandes testemunhos, viriam trazer as grandes exemplificações do grande amor fraterno, e até além do cristianismo. Porque em várias sociedades, em vários meios, nós vamos encontrar homens e mulheres notáveis, extraordinários, de grande valor, seja no campo social, político, no mundo das ideias. Foram pessoas que vieram trazer grandes contribuições para o progresso da humanidade, no campo da ciência. Todos eles foram pessoas que vieram com missões delegadas pelo Cristo para a grande continuidade dessa obra. Para nós, no campo religioso, cabe-nos demonstrar a grande fidelidade a esses ensinamentos e a vivência desses ensinamentos, que eles possam nos conduzir durante a vida. Mas vamos analisar, sem mais demora, algumas dessas partes da mensagem do Espírito Humberto de Campos, que nos faz refletir, então, sobre o Natal. O recenseamento é um episódio desses históricos que não há nenhuma comprovação. Os únicos livros que relatam que houve esse recenseamento, que José e Maria teriam que ir para Belém para poder passar por um censo, foram os evangelhos. Nenhum outro dado histórico garante que isso aconteceu na época que se imagina que Jesus existia. Muito menos que as pessoas tinham que sair da sua cidade para ir aonde os seus ancestrais tinham vivido. Não existia por que fazer isso. Se você vai fazer um recenseamento, você vai fazer na cidade onde as pessoas moram. Mas essa figura do nascimento de Jesus, essa situação que é figurativa, ela nos traz uma inspiração, uma reflexão. Ela nos faz pensar nisso, olha. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. É na época que nós temos que prestar contas de quem temos sido, do que nós temos feito na vida, de como temos vivido. É nessa época que nós vamos alcançar realmente uma transformação essencial na vida. Muitas pessoas aderem à mensagem do cristianismo, aderem à mensagem do espiritismo, mais por uma convenção, mais porque acham interessante, mais porque reproduzem aquela prática que nós já temos de precisarmos ter um rótulo. Ah, eu sou espírita, eu sou cristão, ou eu sou essa ou aquela denominação. Muitos estão reproduzindo o que fizemos em muitas vidas para trás. E não fazemos realmente uma grande transformação no nosso modo de sentir, de ver, de encarar a vida. E nós só vamos ter ganho significativo com todas essas ideias que nós temos ouvido falar, essas ideias que nós temos falado, que nós compartilhamos, que nós acreditamos verdadeiras, se elas mexerem em nós em alguma coisa, se elas moverem alguma engrenagem dentro de nós, que nós vamos ser um pouco diferentes. Daí a necessidade de estarmos sempre prestando contas à nossa consciência. Como tenho vivido? Como tenho sentido a vida? Como tenho experimentado cada momento com as pessoas? O que me move? Essa reflexão, ela é importante, porque muitas vezes nós vamos perceber que, na maior parte das vezes, nós somos guiados não por esses ideais superiores que temos aprendido, mas temos sido guiados ainda pelo interesse mais individualista, mais egoísta. E nós precisamos, como já dissemos agora há pouco, precisamos ceder um pouco mais de nós em favor do mundo, em favor das pessoas, em favor dos grupos que nós fazemos parte. Nós observamos em vários meios as pessoas muito exigentes umas com as outras, cobrando muito umas das outras, esperando que o outro sempre dê mais. Mas quando é a nossa vez, o que nós fazemos? Nós encontramos milhares de justificativas para dizer por que não podemos ser melhores. Então, refletir um pouco mais sobre a nossa condição, avaliar um pouco mais intimamente o que nos move, isso é o que vai nos dar realmente condições de tudo isso que nós temos aprendido fazer mais sentido, de tudo isso ter um significado maior. É prestarmos conta realmente a nós mesmos de que pessoa nós temos sido, de como temos vivido, do que temos feito uns pelos outros. Isso é algo que devemos refletir com frequência, mas é um momento especial que a gente deve parar e fazer esse balanço, verificar realmente o que, nesse período que temos aprendido uma série de lições, já produzimos de mudanças. E nós talvez constatemos que não mudamos nada, que ainda não conseguimos oferecer nada de muito melhor para o mundo. Mas até nesse momento teremos que ser mais indulgentes, mais compassivos, mais misericordiosos com a gente mesmo, porque nós também precisamos de mais tempo, talvez, para entender essas lições. Certamente, depois desse período de reflexão, nós teremos nova força para nos modificarmos e sentiremos e perceberemos os momentos onde determinados comportamentos já não cabem mais e teremos a força para mudá-los. Mas antes precisa vir esse acerto de contas, essa própria consciência. Um outro simbolismo que o Natal nos traz é a ideia de que não havia um lugar. José procurou durante a noite em Belém vários locais para se hospedar com a sua esposa, que estava prestes a ganhar Jesus. E em todos os lugares ele recebe a negativa. O que representa simbolicamente para nós essa situação envolvendo o nascimento de Jesus? É isso que ele nos diz: olha, nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Há períodos na vida que nós somos mais sensíveis aos conhecimentos espirituais, mas em outros, parece que a nossa mente não dá abertura às grandes ideias. Nós ficamos meio que bloqueados pelos nossos problemas, pelas nossas angústias, pelos nossos sofrimentos. E nós não abrimos espaço para receber algo grandioso em nossa vida. Esse simbolismo desse momento do nascimento de Jesus, em que ele não encontra um lugar para sua família se instalar, é o que acontece conosco diariamente. Nós somos todos os dias convidados a abrir a nossa mente um entendimento mais amplo da vida. De diversas formas, ideias luminosas nos chegam, tentam tocar o nosso coração para produzir mudanças, mas nós estamos com a mente ocupada com outras preocupações, com outras ansiedades, outros interesses. Não há esse espaço. Se nós quisermos receber algo grande em nós, precisamos abrir espaço em nossa mente, deixar de lado preocupações, aflições, expectativas exageradas que nós temos em relação à vida, e observar que talvez hoje a nossa vida possa se apresentar aparentemente limitada. Talvez nós não tenhamos os recursos materiais ou a saúde que nós gostaríamos, talvez não tenhamos a pessoa amada do nosso lado, mas a nossa vida, independente dessas carências, ela ainda tem grandes possibilidades de ser ocupada por algo grandioso, que é abrirmos a nossa mente, por exemplo, a ideias de fraternidade, a ideias de auxiliar o próximo, de incorporar na nossa rotina algo diferente, até em nosso favor mesmo, abrindo espaço para que nós tenhamos momentos de meditação. Nosso mundo, ele nos favorece muito a um processo de massificação, em que vamos nos tornando como que robôs, comandados apenas por estímulos básicos e essenciais, do comprar, do possuir, do ter, de atender às obrigações imediatas. Nós precisamos ter momentos mais espiritualizados, momentos mais de integração com o todo, seja através de um momento de relaxamento da natureza, seja através da nossa presença numa casa de oração, seja através do cultivo de uma leitura em que silenciosamente nós assimilamos aquelas ideias e permitimos que elas ocupem de fato a nossa mente e não sermos acionados e acessados constantemente pelo que vem de fora. Nós estamos muito vulneráveis em razão dos meios de comunicação e em razão das nossas obrigações materiais a nos embrutecermos, a nos tornarmos insensíveis. Às vezes vem um irmão necessitado e ele nos pede uma esmola. E nós, por uma questão de consciência ali, para nos livrarmos daquilo, simplesmente entregamos um dinheiro a ele. Quando, na verdade, talvez ouvi-lo, talvez expressar a ele um carinho, uma forma positiva de ele se sentir respeitado, reconhecido na sua humanidade, seja muito mais positivo para ele do que simplesmente o dinheiro que ele pede. E nós, em função das nossas correrias, das nossas obrigações, nós não percebemos. Talvez ali, no momento do encontro com alguém que possa nos fazer sentir a vida um pouco menos pesada do que a nossa vida tem sido. E nós podemos, naquela atenção a essa pessoa, amenizar um pouco o fardo dele. Então nós precisamos observar que a vida nos apresenta todos os dias oportunidades para tornarmos essa vida mais significativa, mais profunda, com mais possibilidades de crescimento espiritual. Outro simbolismo que Humberto de Campos viu no nascimento de Jesus é o significado da manjedoura. Como sua família pôde apenas se abrigar num estábulo construído numa caverna, Maria depositou o bebê na onde os animais se alimentavam, na manjedoura. O que significa, nesse simbolismo que Humberto de Campos traz, a manjedoura? Ela significa isso, olha, não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro de nossa mente. Nós às vezes pensamos, ah, eu já vou uma hora por semana ouvir uma palestra no centro, ou fui no local e ouvi tal pregação. Eu li uma página no Evangelho no Lar, que a gente faz todo domingo, é sagrado. Tudo isso é positivo, tudo isso é bom, mas nós precisamos abrir mais espaço em nossa mente para meditarmos sobre os ensinamentos de Jesus. Devemos pensar nesses ensinamentos todos os dias. Pode parecer coisa de discurso de pessoas fanáticas, mas não é. Na verdade, o pensamento de Jesus, ele é luminoso. Ele faz a gente sentir a vida de uma forma diferente. Não aquele pensamento que a teologia tradicional usou para construir todos os dogmas que estão presentes em todas as escolas do cristianismo. Não é esse. Mas sim aquelas grandes verdades que ele nos ensinou. Como amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. A humildade que ele nos ensinou quando ele lavou o pé dos discípulos. Todas essas passagens do Evangelho, elas são inspiradoras. Há parábolas que às vezes eu fico pensando, eu descubro que elas têm um outro sentido, elas têm um outro viés. Elas podem nos trazer outras reflexões. Elas não têm apenas o significado único, exclusivo, que alguns e a maioria atribuíram que têm. Elas são muito mais profundas. E a gente descobre esses significados meditando sobre elas. Então oferecemos mais do que essas palhas de pensamento à reflexão sobre o Evangelho. Oferecemos mais tempo da nossa vida. Nós despendemos tanto tempo em redes sociais, despendemos tanto tempo navegando na internet, em programações de televisão ou em outros entretenimentos. Perdemos muito tempo trabalhando e muitas vezes nós nem precisamos mais tanto assim. Tudo isso consome uma energia mental, consome uma disposição. E aí nós geralmente deixamos, antes de dormir eu vou ler rapidamente uma mensagem e não há realmente disposição para pensar sobre ela, porque o corpo acaba vencendo o espírito e nós adormecemos. Então precisamos abrir mais espaço em nossa mente para a meditação nos ensinamentos de Jesus. E à noite, né? O nascimento de uma criança ali tão desprotegida nessa noite. O que ela simboliza nessa analogia que está fazendo Humberto de Campos? Ele diz isso, olha, quase sempre não sentimos a bondade do Senhor senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. Muitas pessoas só conseguem entender realmente a mensagem de Jesus quando elas estão no fundo do poço, quando elas já não têm mais perspectiva. Aí parece que as colocações, as palavras do Evangelho, parece que elas começam a tocar mais. Porque aí, como nós já não estamos mais iludidos, já não temos mais nada desviando a nossa atenção, e o sofrimento amoleceu a nossa fibra, amoleceu as nossas disposições, às vezes tão severas, tão rígidas, aí nós começamos a entender por que é necessário misericórdia, por que é necessário perdão, por que é necessário compaixão, por que é necessário auxiliar um ao outro. É aí que começamos a ser mais acessíveis. Então, muitas vezes, nós vamos requisitar momentos da vida mais dolorosos para poder entender a mensagem de Jesus. Muitas vezes, a gente ouve pessoas, vários meios, e não vamos desmerecer nada do que se faz, nem lugar. Embora saibamos que há pessoas que são desonestas e exploram a fé dos outros, mas há pessoas que realmente, chegando ao fundo do poço, ouviram os ensinamentos de Jesus e entenderam. E realmente se converteram, e elas encontram essa paz. Porque realmente é muitas vezes a dor que é capaz de amolecer o coração humano. Nós que buscamos a fé raciocinada, nós não precisamos esperar a nossa dor. Não precisamos. Nós não precisamos passar por provas, por expiações, para entender mais profundamente o ensinamento de Jesus. Nós podemos estudar, meditar e podemos ir ao encontro de quem sofre e partilhar com ele a sua dor e auxiliá-lo a vencê-lo. E ali a gente encontra o sentido mais profundo da mensagem de Jesus. Então nós não precisamos esperar grandes provas amolecer o coração. Nós mesmos, voluntariamente, podemos produzir essa transformação em nós. Outro simbolismo é a estrela, que teria sido ela. Alguns autores dizem que foi um espírito luminoso que indicou o caminho, seja para os pastores ou para os magos que pretendiam visitar Jesus naquela noite. Mas a estrela, ela pode representar para nós isso. Olha, quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela divina da esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Ter Jesus na mente e no coração é você ter muita esperança no seu futuro e no futuro do mundo em que você vive. Quem realmente confia e acredita em Jesus, entendeu os seus ensinamentos e vive de acordo com eles, sente uma esperança dentro de si. Sabe que um dia nós veremos nesse mundo um mundo renovado, um mundo transformado. Sabe que essas dores que nós enfrentamos hoje são todas transitórias. Se nós não estamos ainda com esperança, tendo ouvido falar sobre Jesus, é porque precisamos estudar mais. Precisamos conhecer mais a história dele. Precisamos perceber que ele está por trás de toda a direção que se passa nesse planeta. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos traz um retrato de toda a evolução do planeta, social, histórica, todas as transformações culturais que ocorreram. Ele mostra nesse livro que em todos os eventos houve uma intervenção positiva de Jesus para que o melhor se sobressaísse. Mesmo nas épocas mais tenebrosas, surgiram movimentos trazidos por pessoas que nada mais eram do que os seus emissários, que vieram renovar a humanidade. E hoje, quando nós ouvimos falar dos princípios de igualdade, de respeito pela diversidade, o mesmo princípio que Jesus ensinou. Ele não fez, ensinou nada diferente naquele tempo. Todas as pessoas eram tratadas com igualdade. Por isso que nós podemos dizer tranquilamente que todos esses movimentos, todas essas ideias renovadoras são inspiração dele. Vem das suas ações no mundo espiritual desde a sua partida aqui do mundo material, quando ele desencarnou na crucificação, e ele vem ativamente produzindo essas mudanças. E muitas outras estão se elaborando hoje. Muitas transformações. Nós talvez não as vejamos prontas, mas nós perceberemos já daqui a alguns anos toda essa mudança. Os mais jovens, as crianças dos nossos tempos, começarão a perceber um mundo renovado, um mundo diferente. Mas para isso é importante que nós trabalhemos para que isso se apresse, que a gente intervenha o quanto for possível para que o bem triunfe em todos os nossos campos de ação. Exercendo a nossa cidadania, participando de todos os movimentos realmente dignos, participando de todas as obras que sejam de caráter assistencial, cultural, o que pudermos fazer dentro das afinidades que nós temos, o que nós pudermos contribuir, nós estaremos produzindo toda essa mudança, toda essa transformação que nós esperamos no mundo. Quem tem Jesus no seu coração tem muita esperança. Tem muita confiança na terra do amanhã. E nós precisamos transmitir isso às novas gerações. As crianças e os adolescentes, principalmente, eles precisam acreditar nesse mundo, observando em nós essa crença, essa esperança no mundo de amanhã. Porque muitos estão hoje enveredando por caminhos errados porque não veem perspectiva de coisas melhores. Nós temos passado uma mensagem muito negativa sobre a sociedade, sobre o mundo para os mais novos. Precisamos mudar o nosso discurso. Precisamos acreditar mais em toda essa força poderosa que faz a humanidade prosseguir e transmitir essa confiança a eles. E Humberto de Campos nos fala que a cena em que os animais estão ali aquecendo o menino Jesus, ela pode representar, olha, na soledade da nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados do nosso ser são os primeiros a desfrutar o ideal do Mestre. Nós vamos percebendo que aqueles sentimentos conturbados, difíceis, eles entram muitas vezes em choque com essa mensagem renovadora que nós recebemos do Evangelho. E nós muitas vezes precisamos, inicialmente, domesticar esses instintos primitivos e, aos poucos, aprendendo a nos disciplinar, a nos educar, a nos domesticar. Por isso que não podemos cobrar de nós uma transformação súbita, mudar instantaneamente o que sentimos até então. Nós ainda teremos muitos sentimentos e pensamentos de natureza inferior. E não podemos nos culpar por isso, porque vai ser a pior forma de nós combatê-los. A melhor forma é entender que somos almas em educação, que precisamos autocontrole, autodomínio, precisamos disciplina mental, precisamos ocupar a nossa mente e as nossas mãos em algo digno que renove as nossas disposições. Precisamos, na verdade, não erradicar com violência nada que nós temos de inferior, mas sim transformar, sublimar, modificar para o bem, dando para cada uma das nossas imperfeições alguma finalidade útil. Se não é possível encontrar nada útil do que trazemos de imperfeição, nós aprendemos a nos educar, iniciando pelo desejo de sermos melhores e todos os dias formulando isso como um propósito. Um dia nós seguiremos aquilo que nós acreditamos profundamente. E seremos aquilo que acreditamos profundamente. As montanhas que Jesus disse que a fé transformaria são as montanhas de pedras e terra. São as montanhas das nossas imperfeições. Nós podemos mudá-las de tanto insistirmos no bem, de tanto praticarmos atos no bem podemos nos transformar, então. E os pastores e a luz dos anjos podem ser representados como os nossos pensamentos mais simples e mais puros, que seriam os pastores, né? Aproximam-se da ideia nova, que é a luz dos anjos, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos genes superiores que presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Quanto temos recebido dessa luz radiosa do conhecimento espiritual, sobretudo por um médium em especial, Chico Xavier, que nos trouxe revelações do mundo espiritual impressionantes, que nos trouxe uma exemplificação digna de toda a mensagem do Evangelho. E todo esse conhecimento espiritual, ele é capaz, sim, de nos iluminar e de nos transformar. Mas para essa luz brilhar em nós, nós precisamos nos apropriar delas. Precisamos ler essas obras. Precisamos meditar sobre elas. Precisamos absorvê-las, colocá-las em nós todos os dias. Nós somos essencialmente as ideias que nós cultivamos. Nós nos transformamos com as ideias que nós cultivamos e alimentamos. Se nós alimentarmos essas ideias superiores, vindas de comunicações tão extraordinárias, elas um dia passam a fazer parte do nosso ser e passam a nos guiar. De criaturas simples, ignorantes, imperfeitas, estaremos em processo seguro de transformação espiritual. Mas para isso precisamos absorver essas lições com mais dedicação e frequência. E para nós encerrarmos, nós falaremos mais algumas coisas, mas nós vamos parando nessa. Olha, o canto das legiões celestiais narra os evangelhos que os pastores, quando ouviram o anúncio de que tinha nascido o Messias, logo em seguida se abriram os céus e eles ouviram um cântico extraordinário. Nós interpretamos essa passagem do nascimento de Jesus como sendo todo aquele cortejo de espíritos que vinham acompanhar Jesus na sua encarnação, que vinham acompanhá-lo e que dariam sustentação a todo o trabalho dele, porque a equipe espiritual de Jesus que o acompanhou era gigantesca, era imensa. E esses espíritos, então, expressaram para os pastores naquele momento, talvez na forma de cântico, aquilo que nós ficamos conhecendo como o glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, que por sinal tem um sentido espiritual profundo essa frase, né? Mas então, esse cântico, simbolicamente ele representaria, na visão de Humberto de Campos, isso: olha, no instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória de contentamento dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Nós nunca podemos esquecer que nós estamos num estágio da evolução, mas há outros dos nossos irmãos que já passaram desse estágio, evoluíram, conquistaram posições além, e eles estão trabalhando ativamente por nós, nos chamando, nos convidando. E toda vez que eles percebem em nós a boa vontade, a disposição para uma nova vida, uma renovação dos nossos valores, uma mudança das nossas atitudes, traz uma felicidade imensa para eles. Essa situação nos remete àquilo que nós devemos pensar. O que fazemos nós por aqueles que estão um pouco atrás de nós na evolução? Os nossos irmãos perturbados, atrasados, que muitas vezes são insensíveis a essas ideias que nós cultivamos. Pessoas que muitas vezes estão confundidas nos nas suas ilusões. O que fazemos nós por eles? Porque o que isso nos mostra é uma grande solidariedade que existe na criação divina. Quem já conquistou algo a mais espiritualmente deve trabalhar pelos outros para que eles venham juntos e possam chegar até onde nós chegamos. E ficaremos felizes por eles terem progredido também, assim como esses que nos ajudam hoje. Todos nós fomos auxiliados na nossa vida, esta vida atual. também tivemos espíritos que nos favoreceram a vinda aqui. E eles fazem parte das nossas relações no mundo espiritual. E se sentem muito felizes a cada vitória, a cada conquista espiritual que nós realizamos. Então, nós não podemos esquecê-los também. Devemos pensar que há aqueles que estarão sempre nos dando apoio quando estamos nesse caminho do progresso espiritual. Temos outros simbolismos, mas eu vou deixar que vocês depois consultem a mensagem para que nós possamos, então, finalizar, então, a nossa apresentação da tarde e pensar por que tanto que nós falamos de Jesus no Espiritismo. Que Jesus, essa figura para nós tão importante no Espiritismo. Quando Kardec ouviu dos espíritos que se comunicavam pelas jovens, psicografavam, dando as respostas a ele, e quando ele perguntou qual era o modelo melhor que a humanidade poderia ter, ó, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo, eles foram taxativos e muito diretos. Disseram que era Jesus, para a questão 625 do Livro dos Espíritos. Depois de escrever tantas questões, falar de tantas coisas, a nossa necessidade ainda é meditar sobre os ensinamentos de Jesus. Ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim: ah, então para que o Espiritismo se eles mandam seguir Jesus? É que o ensinamento verdadeiro de Jesus foi esquecido. As pessoas se iludiram construindo templos, criando ritos, criando cerimônias, e esqueceram que o verdadeiro exercício da espiritualidade é você vivenciar as ideias que você acredita. Isso é espiritualidade, isso é religiosidade. O resto é só acessório, o resto é tudo dispensável. Se nós vivermos realmente esses ensinamentos de Jesus, de amor, de fraternidade, de compaixão, de perdão, nós estaremos vivenciando profundamente a religião que nos liga a Deus. Por isso que Jesus é tão importante em nossas vidas, por isso que os Espíritos Superiores nos indicaram como modelo e guia da humanidade. E para a gente encerrar essa tarde de fato, vamos ouvir essa prece que está aqui na narração de Chico Xavier, chamada Prece Diante da Progenitora. Então, que essas ideias possam ser inspiradoras para nós nessa época, que possamos todos meditar sobre esse grande e importante acontecimento que foi a vinda de Jesus. E mais do que uma festividade, mais do que uma época que a tradição consagrou, que Jesus possa ser uma lembrança mais frequente em nossas vidas e nos inspirando a cada momento. Muito obrigado a todos.